vida, que vida mais louca. Nada que possa remediar. O mormaço me faz chorar. Vejo o que fiz com teu sonho. Entrego ao destino mais louco segredo. Ancorar meu futuro no ventre da mãe. Esperar tua imagem cortar minha frase. Como louco cantar e dançar. Segredo, uma luta sem trégua me obriga a pensar. O sorriso se espraia no ar. Meço passado por atos, imerso no sangue de meus ancestrais. Te vislumbro imortal caminhando no ar. Vejo a morte sem piedade. Volta agora e me vem carinhar. Se há razão na promessa de amar, se é profunda a coragem de recomeçar. Todo meu pensamento no fundo do mar. Se há razão na promessa de amar, se é profunda a coragem de recomeçar. Todo meu pensamento no fundo do mar.